Yo, ritmo, amor e palavras. É mesmo assim, doninha presente, PAC, puto vi, manda vir, que? 2005. O quê? Sabes bem. O quê? Ah, check. O que seria do amarelo se tudo fosse azul? Quem abanava esta merda se fôssemos sempre cool? Quem é quem para dizer o que é certo ou errado? Antes não ser escutado, a ser mal interpretado, criticado por algum pseudo-músico ou frustrado, julgado, condenado, sem ser consultado. Não sei quem tu és, tu não sabes quem eu sou. Não sei onde estás, tu não sabes para onde vou. Onde estou, de onde vim, o que faço, o que penso. Não me julgo, não retumos, etiquetas eu dispenso. E o que é, nem sempre parece à primeira vista. Não sei o que tu vês, mas não me vejo artista. Sou igual e diferente, péssimo e excelente. Dou-me bem com toda a gente, conheço gente, conhece gente. Dou-lhe com alma, mas cansei-me desta porra. Cansado de vê-los sentados à espera que a cena morra. Eu não sei quem tu és. Tu és. Tu não sabes quem sou. Quem sou. Só vês o que queres ver. O que é que vais fazer? Eu não sei quem tu és. Tu és. Tu não sabes quem sou. Quem sou. Só vês o que queres ver. Yo, se uma pancada no olho faz ver, eu vejo bem melhor. Quando a situação está pesada e todo o nigga hardcore, mantenho um nível de eleição para toda a gente ouvir aquilo que me faz sentir de sentir. Quando quer, posso e mando fluir. Deixa-me explicar o que sou, de onde vim, para onde vou. Experiência genética, como o Michael Frenti falou. Luz ou africano, ou afro-lusitano. Não sou cavalo, sou humano. Puro sangue que engano. Tenho tuga, bife, cabo-verdiano. Mistura é refinada. O resultado, um lato bem bacano. Representa a união em carne e osso. Prova viva que é possível quebrar qualquer barreira com a saliva bem ativa. Eu rimo tipo United Colors of Carlão. O som tem que ser fusão, ou seria uma decepção. Rapper janado, gosto punk e hardcore. Mas dá-me bossa nova, eu peço em coro. O espaço já foi criado, a identidade é própria. A variedade é mais que muito, então chama-lhe para novos estilos livres que abrem mundos neste mundo. A revolução é nossa, puto, não para por um segundo. Eu não sei quem tu és. Tu és. Tu não sabes quem sou. Quem sou. Só penso o que queres ver. A ideia é ser original, criar a nossa própria cena. Não movimento, movimentos, assim já vale a pena. Mantenha a diferença de ser igual a mim próprio. A mais ninguém, já nasceu comigo. Comigo irá até o além. Há que respeitar para conhecer, conhecer para respeitar. Aprender com aquilo que à partida se possa estranhar. A vida é curta para desperdício de tempo precioso. Inveja apenas o reflexo do espírito ocioso. Ah, pois é, toda a gente fala, toda a gente opina e sabe. Espetem o barreto onde ele cabe, sem favores. Faço por merecer o meu espaço e dou tudo o que tenho em cada novo compasso. Por onde passo, deixa a marca que marca o que faço. E o que faço, faço fazendo, eu não ameaço. Ambiciono o amor, não ambiciono a fama. E acredito, só somos alguém quando alguém nos ama. Eu não sei quem tu és. Tu és. Tu não sabes quem sou. Quem sou. Só vês o que queres ver. O que é que vais fazer? Eu não sei quem tu és. Tu és. Tu não sabes quem sou. Quer, quer, quer, quer. Só vês o que queres ver. O que é que vais fazer? Tá, a minha parte está feita. É pá, se não sair nada, não forças, meu. Está feito. Está também, está. Óbvio, se não está a subir. Está a subir? Não estás a sentir nada? Já tinha aí uma dica, pá, pá, até peraí, já tinha estado a ensaiar isso lá em casa. Não, pode eu curtir. Qual era a minha vida? Acho que sim, que tivesse. Não, mas tivesse tirar alguma cena, por exemplo. Não. O que é que vais fazer? Penetra a tua mente. Bem, o que acham disto, hã? O que é que vais fazer?